Acontece dias, se vão e noites chatas, com brigas, mas os erros a gente reconhece. Dizer que um dia vai gostar de mim são preliminares pra gente se amar até o fim da noite, se abraçar no começo da manhã com aroma de paz, o branco da janela que invade a nossa privacidade. Saber que alguém gosta de você é sempre bom. Escutar um volta aqui acelera o coração forçado a ir embora ou ter que partir. Seu cheiro sempre segura esse moleque doido assim. As horas passam, meio dia vem, números me fazem lembrar do dia 12 que é seu também. Sei que fica brava quando falo do meu passado, mas agora vou partir, que o mundo me chama aos trabalhos. Com você eu fico leve, sem você minhas vontades pesam. Lembro do seu toque sutil, diz que não me merece, são coisas do amor. Sempre terei você nos pensamentos, minha flor. Com você eu fico leve, sem você minhas vontades pesam. Lembro do seu toque sutil, diz que não me merece, são coisas do amor. Sempre terei você nos pensamentos, minha flor. Me arrependo de ter te feito mal. Quando vejo seu sorriso, me alegro por estar sendo um cara legal. As outras falam que eu não presto, mas na sua ausência elas sempre colam por perto. Minhas filosofias são só pra você, por você. Esquece essas pulgas atrás da orelha e vem que hoje eu tenho muito mais pra te oferecer. Quero distância do mundo todo pra ter você, na moral. Às vezes até entendo, mas não consigo ser normal. Talvez esse seja meu lado mal. Meu lado bom entrego a você, guarda ele de presente, tipo um retrato pra gente nunca se esquecer. Você, minha menina, eu, o seu menino. Eu sou seu céu, você o sol do meu caminho. Resistir é bom, agora nós dois vivemos. Isso causa inveja nos vermes de plantão. Depois a gente volta lá no início, fazemos tudo acontecer como está escrito. Com você eu fico leve, sem você minhas vontades pesam. Lembro do seu toque sutil, diz que não me merece, são coisas do amor. Sempre terei você nos pensamentos, minha flor. Com você eu fico leve, sem você minhas vontades pesam. Lembro do seu toque sutil, diz que não me merece, são coisas do amor. Sempre terei você nos pensamentos, minha flor. Com você eu fico leve, sem você minhas vontades pesam. Lembro do seu toque sutil, diz que não me merece, são coisas do amor. Sempre terei você nos pensamentos, minha flor.